ser um vaso em tuas mãos e ser sempre cheio da tua unção. Quero, Senhor, ser um vaso perfeito, pois não tendo defeito, me usarás como te convier. Quero ser um vaso santificado, vaso preparado para ser usado. E se sou usado, o grande oleiro é exaltado. E Deus sendo exaltado, fico feliz. Vazio e rachado, que pra nada servia, eu não existia. Mas veio o oleiro, me quebrou, me amassou e traçou-me no barro, novo me formou. Quero ser um vaso santificado, vaso preparado para ser usado. E se sou usado, o grande oleiro é exaltado. E Deus sendo exaltado, fico feliz.